Depois é só espinho. Sai da minha vida, segue o seu caminho. No início é só flores, depois é só espinho. Machuca, machuca, me engana e maltrata. Melhor viver sozinha do que mal acompanhada. Machuca, machuca, me engana, me maltrata. Melhor viver sozinha do que mal acompanhada. Furacão da Biluzinha. Não adianta tentar me enganar, dizer que arrependeu e que agora vai mudar. Não vou acreditar em uma só palavra. Melhor viver sozinha do que mal acompanhada. Segue a sua vida, saia do meu caminho. No início é só flores, depois é só espinho. Segue a sua vida, saia do meu caminho. No início é só flores, depois é só espinho. Machuca, machuca, me engana e maltrata. Melhor viver sozinha do que mal acompanhada. Machuca, machuca, me engana, me maltrata. Melhor viver sozinha do que mal acompanhada.